amor-se Deus. Tengo, tengo, tengo, tengo. Tengo, tengo, tengo, tengo. Tengo, tengo, tengo, tengo. Tengo, tengo, tengo, tengo. Colombo já dizia, eu ponho um ovo em pé, mas só eu sei como é, mas só eu sei como é que é. Cabral foi navegante da pesada e coisa e tal. Se eu for a lua qualquer dia vai ser coisa normal. Gramado, mas na intimidade é muito dedo delicado. Galo no seu terreiro sempre tanto afinado, e numa terra de cegos quem tem um olho é rei. Itapeiro, otapeiro, otapeiro, ó rei. Quem tem um olho é rei. Quem tem um olho é rei. Itapeiro, otapeiro, otapeiro, ó rei. Quem tem um olho é rei. Quem tem um olho é rei. Colombo já dizia, eu ponho um ovo em pé, mas só eu sei como é. Só eu sei como é que é. Cabral foi navegante da pesada e coisa e tal. Se eu for a lua qualquer dia vai ser coisa normal. Tengo, tengo, tengo, tengo. Tengo, tengo, tengo, tengo. Tengo, tengo, tengo, tengo. Tengo, tengo, tengo, tengo. Tem juiz de futebol que é durão no gramado, mas na intimidade é muito dedo delicado. Terreiro sempre canta afinado.